9704 μάτια από όλες τώρα. 9970. Ele foi o Tatã na final, observa a passagem do tráfego, após a passagem autorizada, ali a rima dele. Qual é a passagem do tráfego na final, a gente vai encontrar o 99. Se nós fez três, vou atingir, mantenha o ponto, tá? Sideral 9970, decolada 58, chama o controle agora, frequência 120, decimal 8, 0, mandagem. 120, sideral 973, vento sul, 180 graus, 49, altíssimo 018, decolagem do programa. Turma, boa, 9775, pode estar pronto. Dia 9775, vento 50 graus, 089, ajuste altíssimo 018, autorizado alinhar e decolar, pista 10. 1018, autorizado alinhar e decolar, pista 1019. seta sim. Chame o controle agora em 120.80, boa viagem. 208, um ponto, obrigado. Salvador, bom dia, 6312, LF, pista 10. Avistou a 1.980 pés, na pista 10. Gente, o Xanamé 312, povo autorizado, pista 0, vento 230, Welson 02, né? Autorizado, pista 0, 6312. Silva. 4604, solo 37, nível direito, chama de vale 1, 2 anos, decimal 9. 2 anos, 9 direita, 3304. Salvador, bom dia, Capão Deus, Silo, Serra Lima, estabilizado. Serra Lima, continua passando a palma, baixo visual com o campo, ajuste no 098. Gente, passará a visual, ajuste no 098, Serra Lima. Salvador, bom dia, Azul 4304, 3 milhas visual. Azul 4304, tráfego avistado, com o localizado, ajustando 0, malhada, vento 020 graus, 039. Avisado, pouso, pistão a 0, Azul 4304. Oi, Salvador, aceleraria o Serra Lima, aproximação para 17, cobrado pela direita. Confirme com quantos pés eu estou com o teu Serra Lima. 1.500 pés. Sente que o Serra Lima em condições visuais é forte para o cancelamento do instrumento. Está presente, cancela e base pela direita da 17. O Serra Lima com o instrumento capturando agora os 4-0, autorizado a base pela direita da 17, reporte final, ajuste no 0 ou no 8. Seguinte, reportar final, ajuste no 0 ou no 8, que Serra Lima? Vou no 095, autorizado a LEMA, ter pistão no 0. Serra Lima, vou no 095. Azul 4204, chamei 1219, solo, foi solo, foi os 39. 39, azul 4204. Série 2-0, 1-9, transformado do Fátio Militar para fazer autoridade. Gente, livre acionamento é forte, pronto para ataque, 2-0, 1-9. Papão, meu quilo Serra Lima de base para final da 1-7, baixar para lá. Papão, meu quilo Serra Lima, com motorizado pistão no 7, vento 030 graus, 049, pistão no 7, molhado. 7, Lima. Ono 095, autorizado, alinha, decolar pistão no 0, vento 030 graus, 05 mais. Alinha, decolar no 0, vou usar 095. Estou falando que eu preciso de você. 5, decolada 42, tinha controle 1, 2, 0, decimal 8. 3, 0, 8, Mike, eu vou na 0, 9, 5. Conforme o CIA, Tango Delta, clear to land, 1-0, wind 0, 2, 0 degrees, 0, 4, 9. Do 9801, autorizado ali a EMAT, pistão no zero. Autorizado ali a EMAT, no zero, passarei de 9801. Passarei do 9801, 9801, decolando Chico 47, chame 120, 8, contra 3. 1208, 9801.